4 mil. Tá. Tá abandonado ontem. Positivo. Sr. Golf Eco, suba e mantenha. 5 mil pés, Vitor Golf Eco. Vai subir e manter para 5 mil, Vitor Golf Eco. Força aérea 2732, desça e mantenha 060, reautorizado 060. 060. Hotel Afirmativo. Hotel Quebec Bravo, Salvador. Proceda. O Hotel Engine está lhe chamando ali o Pat 5. O senhor pode reingressar aí no eixo da 17 e ingressar no Pat 5, a próxima à sua direita. Ok, sim. Vai seguir. Cadê o próximo? Passando 120 para 110. Positivo, foram instruídos chamar Recife no 288, alternando no 3325, bom voo. Negativo, senhor, confia na frequência. 1288, alterne 13325, tá no 3663. Estamos em descida para Salvador, senhor, atingindo 110 agora. Como, cordial, foi equívoco, desça e mantenha o nível de voo 080, tá no 3663. 080, tá no 3663. Clear to push in front, we'll report radio for taxi to Mountain 9-7. Livrando para o 4-5, Quebec Bravo. 3179, submantém nível de voo 3179, climb and maintain 300, Delta Patrick. Roger, climb 3-0-0-3179 on Delta Patrick. If possible, whenever possible, fly direct to dinner. TAM 3304, final do RNAV, torre 1186. 186, bom dia. Lima, Zulu Golf. Prossiga. Salvador, bom dia, 3304 da TAM, vai passar o seu aviso 372. Continue a aproximação e aguarde pista livre, 3304. 3304. Webjet 6709, autorizado a decolar da pista no zero, 120 graus com 11 nós ao vento. Isso, decolagem, Webjet 6709. Em 9641, chame Recife em 12685, alterne 12545. 12685, alterne 2545, Rio 9641, bom dia. Bom dia. Salvador, o pastor 01, confirme o suplemento hoje no ILS X-Ray sem glide? Afirmo, ILS X-Ray sem glide. O pastor 01, tráfego 2 horas 10 milhas, cruzando 90 em descida, é um Airbus da TAM, vai passar-lhe como número 1. Ativo, tá visual. 3663, reautorizado, descido até o nível 060. 060, solicita o R9 da 10, da 3663. Sente, R9. O tráfego à frente, 2 horas 10 milhas, cruzando 40 em ascensão para o 50, na aeronave de pequeno porte. Tá ciente, o da 3663. Controle, bom dia, gol 1922. 1922, desse mantém o 50, chegada a Mari. 50 na Mari, confirmando a intenção da pista? 90 metros inicialmente. Ok, intenção é dar para 10 também, para Paulo Tam. Controle, Webjet 6709, vai passar 2000, bom dia. Bom dia, Webjet submantém o nível de voo 340. Atenção 340. Controle, confirme novamente o tráfego reportado para o TAM 3663. Posição. 10 horas, 5 milhas, deslocamento noroeste. Tá ciente. TAM 3663. Total 9911, Recife agora. 12685, alterne 12545. 12825-2455. 12825-2545, bom voo. 2545, grato, bom dia. 6.000, TAM 3.000. Positivo. O TAM 3663, o tráfego à sua esquerda. 9 horas, tá visual? Negativo, segunda esquerda já superado, senhor. Positivo, já superado, porém ainda sem separação suficiente para prosseguir na descida. Mais 30 segundos. Controle, o Vitor Gonçalves superou o tráfego, pode autorizado prosseguir a subida? Negativo, mantenha. Mantendo. CAM 3663, reautorizado descida para 2.500 pés, reporte estabilizado no final do 366, após pelo voa Serra Vitor 366. Desce 2.500 pés após pelo voa 366, 09, libere a pista e chame o solo 121-9. 219-TJ. Aqui é a Codelta. Fala aqui, Salvador, de Aldeia Fora, Aldeia 242, Cima Salvador, Ajuda 120, mantendo 27. Gente, informe POB e reporte Patamares. POB com 4, reportará Patamares. Positivo, 1015 ajuste em Salvador. Vitor Golf Eco autorizado a ascensão visual para o 085. 085, Vitor Golf Eco. O Pastor 01, desça aí, mantenha 4.000. Afirmativo, receio, mantenha 4.000. Controle Salvador, voo no 605, informação mais, cruza nível 150. Bom dia, 605, reduza a velocidade para 250 nós e ajuste navegação a passar uma centena com 210, com 1.015 no ajuste, desse mantendo 50. Chegada bom, se identifique. Desce para o nível 050, reduzindo 250 nós, programar para passar o nível 100, 250 nós, vou no 605. Fala que a gente vai entrar no mercado, então 90. Gente, copiado. TAM 3179, chame Recife em 1288, ao término 3325. A secundária é 3325. E a primária é 1288. Obrigado. Lima, decolou zona 1, controle 119, decimal 35. 1935, tem um bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, bom dia, sub mantenha 280, vigilância, subida Momo. Me escuta. Positivo, temos tráfego no, na aproximação pela chegada Bump. Seu tráfego deverá cumprir o perfil da subida para cruzar o nível 110 antes da 15ª milha. Caso não tenha condições, informe que retraremos. Não, vai dar sim. Gente. Controle igual 922, desvia direita, para evitar formações pro 70. Gente, está autorizado desvio, reporte ao término, para vetoração. Reportarei, 922. Webjet 6709, chame Recife. 1288, ao término 1-3-3-2-5. 1-2-8-8, 1-3-3-2-5, 6709. 2-8-8, ao término 3-3-2-5. O Webjet 6709, obrigado. Contra a gente, Urubu. Prossiga. Passou Vera Cruz, 2-40. Gente. 1015 ajuste. Gente, mantém 4000, pastor 01. Gente, mantenha 4000, está sob vetor, mantenha presente proa limitado pelo curso do localizador 1015, é o ajuste 2732, pastor 01. Pastor 01. Limitado pelo localizador. Uno 922, já tem condições de curvar à esquerda? Ainda negativo, 922. Quantas milhas mais? Mais 5 milhas, 922. Ok, informe ao término. Bola aí. O pastor 01, ressequenciamento, esquerda 175, desse mantenha 2000. Afirma, até menos que precisar, 355. 355 de proa, velocidade 170 nós, desça aí, mantenha 3000 pés, 1922. 3000 pés, na 355, 922, 179 reduzindo. Mike Eco Delta, desça 500 pés. 500 pés, Mike Eco Delta. Consegue informar o número na aproximação para o gol no 605? Positivo, o número 5, reduz a velocidade para 170 nós. Reduzindo 170 nós. Bruno, tá 3663, estabilizado em sinal dono zero visual. Uma milha e meia para Serra Vitor 372, onde completa sinal do RNAV, torre 1186, com pouso, tá 3663. Meio, tá 3663. Ok, seguindo the letters of the alternate, they are Roman. Yeah, Mike Charlie Zulu is the letter for the alternate. Vento de 120 graus com 7 nós, primeiros 90 metros impraticáveis. Ciente, tá 3663. Do Lô, não copiei. Lô, no mesa. Vento à direita, 240 de proa, limite a radial 290 de Salvador, 1016, desse mantenha 4000. Direita, proa 240, limite radial 290, 1016, ajuste, desce para 4000, ano 605. Mike Tango Lima já superou o trato, ok? Positivo, gente. 605, então a gente tem condição de manter no máximo 15 milhas nessa proa devido a formações. Gente, reporte em condições de curvar à esquerda. É, portão 605. Gol no 922, esquerda 315. 315 tá bem em cima da formação, senhor. Informe autorizado Valença, 1 mil pés, decolagem da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 1-1-9, decimal 6, código 0154. Tendo novo limite 290 de Salvador. Ok, limitado para 290 de Salvador, vai cruzar 10, 1-9-2-0. Positivo. Controlando o Lugão, direção na corredor axé, Lago. Reporte na rotatória, o Limas Lugão. O 922, redução, qual a velocidade agora? Tá passando 200 nós, reduzindo para pedida, no 922. Positivo. 01 da Força Aérea, Força Aérea 2732, esquerda pro 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportará estabilizado. Mas é com o Delta 130, tá bom. Mas que é com o Delta turno no 86. Salvador, mais é Delta. Mike Eco Delta, continue a aproximação pelo litoral, aguarde instruções para aproximação para a cabeceira 17, forma que temos sequenciamento para sinal dono zero no momento. Sem problema, tá dentro do salão Itapuá, continuar o litoral. Afirmativo. Cuidado na final. curvando à direita agora, descendo para 2500 pé, Serra Vitor 366, repontaria estabilizado. Baixa altura para o pátio número 4. Positivo, passou agora. Autorizado a aproximação para a cabeceira 35, faça o pouso pairado e reporte para o táxi. Mike, Eco Delta. Delta. Não sei, só foi o centro que pediu, o fórum estimado falou através de Lapa. 1605, forma médico vai esquerda, devido à formação, hein? Esquerda 190. Esquerda 190, bom, 1605. 1605, desça e mantenha 4000. Tem condições de voar na proa do 368 e completar? Direita, solo 219, tá? 3663. Vitor Golfeco, desculpe, foi um equívoco aqui, é Lapa, tá? Através de Lapa, o chamado. Eu não sei, através de Lapa, Lapa está a 170 quilos de distância. Eu não vou passar através da Lapa, mas tudo bem, vai passar tudo o tempo do povo. Não, desculpa, não é Lapa, não é Lençóis. Aguarde, Lençóis. 605 na próxima, Vitor, 368. Positivo, redução 170 mais, 605. 170 mais, 605. Controle, Lima Zulu Golf, resolve com o aeródromo. Uma milha da rotatória. Torre 186, Lima Zulu Golf. Certo. O Força Aérea Pastor 01, torre 186, bom pouso. Obrigado. Para a pista 17, temos sequenciamento na final da 1-0. Positivo, tá. Vai manter espera na rotatória, aguardando instruções para 1-0 Zulu Golf. Correto, efetue a espera com curvas pela esquerda, Lima Zulu Golf. Corra pela esquerda. Foi Salvador, Pastor 01, tá? Passão final da 1-0. Embaixo travado. Pastor 01, autorizado pouso, pista 1-0, vento de 130 graus com 7 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Afirmativo. Tower American 982 is ready for departure and sequence. Roger, maintain holding point, American 982. Maintain holding point runway 10, American 982. Cruzinha com a torre agora, 286, no 922. Após o serviço 668, autorizado o procedimento, para o voo 1605. Autorizado o procedimento, voo 1605. Após o serviço 668, autorizado entre 2505. Controle de Salvador, muito bom dia, TAM 3859. TAM 3859, bom dia, ativa identificação, desse mantém o nível de voo 040, chegada a Bonf. Em Salvador, 1016-1006. Tá ativo. A estação é o R9 para pista 10. R9 pista 10, ciente, vamos autorizar mais à frente, aguarde. Tá ativo. Só informação, o ativo da comum em operação da pista única e exclusivamente é 17. Ok, vamos checar, aguarde. Eco Delta, seu solo foi aos 22, reporte liberando para o pátio 4. O local de... Qual a radial ideal para Serra Nova Vamos Juliette Mike? Informe estimado para pouso, 14h30. Ok, sente. Voo no 605, completa a redução para a velocidade de aproximação com 1016. Reduzindo 1016, ajuste 605. Boeing 737 da companhia 8 milhas. Força Aérea 2732, seu solo foi aos 23, libere a direita, mantenha essa frequência, reporte na Delta para cruzamento da 1-0. Ativo, liberando direito, chamada na dúvida, procurando. Irmãs do Golfo da presente está autorizado a agilizar a aproximação para 17, reporte visual com bang da Gol na curta, sinal dando zero. A visual vai seguir como número 2, agilizando para o Pedro. Correto, vai efetuar o pouso após essa aeronave cruzar o eixo de aproximação da... o eixo da pista 17. Ok. Como é que é com o Delta? Gol 922, autorizado pouso na pista no zero, vento de 120 graus com 10 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Ciente, autorizado pista no zero, ciente dos primeiros 90 metros indisponíveis, 922. Gol 605, torre 186. 286, 806. Gol 1605, continue a aproximação. Para 10, aguarde pista livre. American 980, after the traffic and short final, we are cleared for lineup and maintain behind the traffic. Lineup maintain after landing traffic, American 980. Correct. Mas no Golfo, autorizado pouso na pista 17. O vento é de 130 graus com 10 nós. Ciente, mantenha a posição, Whisky, Oscar e uniforme. Seu solo foi aos 25, ao liberar a direita, chame 121 decimal 9. Direita 219, 922. Ao passar 90 milhas, estimamos a hora de voo para o local. Estação policial, piloto em comando voo Ney, com o POD 05. Vamos a 10-0. Estou seguindo a reação do Jacuípe em Salvador, ajuste 1016, seguindo a mil pés, 0102 no código, porém não recebemos ainda o seu transponder. Informe livrando a região da Baía de Todos os Santos, em cruzamento pela rumo norte de Salvador, a 20 milhas para transferência e coordenação da 645. O rumo é noroeste, né? Aqui, rumo ao noroeste. Ok, positivo. Já livrou a área de Ondina? Sim, aqui, de Ondina, vamos iniciar o cruzamento da Bahia agora nesse momento. Ok, repórter livrando. Já tá na. Já tá observando próximo ao. A Ponte Nova? Está autorizado para seguir autocoordenação 2345. Bom dia, comandante. Aproximação para 10, no 605. Aproximação 605. American 980, airborne at 27, contact approach control 119-35. 119-35, American 980. E o gol no 605, pista livre, agora autorizado pouso não no zero, vento de 130 graus com 11 nós. Livre posição a 0, 605. E o gol eficiente ao estacionar frequência livre. Lima Juliette Lima Solo. Lima Juliette Lima Solo. 190 Aracaju, agora autorização. Falcon 982 is 6000, climb into flight level 370. Climbing and maintain flight level 370. Airline 982. Climb to flight level 370, Mach 982. Autorizado decolar da pista 17, vento de 120 graus com 10 nós. Gol no 605 no solo aos 29, ao liberar a direita, chame 121 decimal 9. Direito 219, gol centro. E uniforme, um no meu pés, Valença. Dan 3859. Coroa do Serra Vitor 367, autorizado procedimento. Coroa do Serra Vitor 367, Dan 3859, autorizado procedimento. Positivo, 1011 o ajuste. 1011 o ajuste? Desculpa, 1016, 1016. Afirmativo, 1016. American Airlines 980. Contact Receipt Center, frequency 12684. Correct, 1685, enable 12545. Sistema correto, QNH 1096, chame torre 118 do sistema 6 para acionar. American 980, control. Eu acho que o uniforme controle. Prossiga, controle, ali uniforme. Mil pés a porte farol da barra no corredor axé. Botarei farol da barra no corredor axé, mil pés. Isso que eu acho que ele faz.